0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos, povo amado de Deus, quarta-feira. Obrigado a você que rezou comigo, viu? Obrigado, filho, filha, que ligou. E alguns conseguiram, são 5 por dia. Mas obrigado a você que ligou 0 operadora 41-3221 6070. Mas conseguiu deixar lá o seu telefone e o seu pedido de oração, perdão. Filhos queridos, eu quero lembrar que nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. E a palavra de Deus tem que ser sempre fluente em nossa vida, entrar nos nossos corações. A palavra de Deus, ela tem que ser sempre luz. Escute o que foi deixado na plataforma. O que foi deixado no 0 operadora 41. E você pode ligar. 0 operadora 41 8401 0909. Escute. Eu estou ligando para testemunhar uma graça que eu recebi. Assistindo a novela de São Roque, Santa Mônica, eu fui curada de labirintite, que todos os dias eu vinha trabalhar tonta, caindo como se eu tivesse bebido pinga a noite inteira. Eu assisto a rádio São Carlos do Ivaí, 105.9, Paraná. E agradeço muito. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Um abraço a todo o povo de São Carlos do Ivaí, perto da minha cidade natal, Paraíso do Norte. Conheço de cor e salteado. Ô, terrinha abençoada. Vamos lá, povo de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. Viva a palavra, preserve as nossas famílias, oriente nossos. O texto de hoje é Lucas 6, 20 a 26. Lucas 6, 20 a 26. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: bem-aventurados vós sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos deste dia e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a consolação. Ai de vós que estão fartos, porque tereis fome. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje, vale a pena você pegar a tua Bíblia, viu? Marca lá, capítulo 6, 20 a 26. É um texto que trata das bem-aventuranças e das maldições. Bem contrapondo, presta atenção. Primeira, bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque estão abertos ao reino de Deus. Em contrapartida, ai de vós ricos, porque já tendes a consolação. Você vai dizer, mas padre, só o fato de ser rico é porque a riqueza endurece o coração. Você pode crer. Quanto mais rico, mais a pessoa acaba ficando soberba. Tem um salmo que diz, aquele que prospera na injustiça se perde no caminho. Eu não lembro o salmo, mas é uma verdade. Depois, bem-aventurados quando vos odiarem, e ai de vós que estão fartos. Meus irmãos, esse texto mostra de um lado a proposta do que Deus quer para nós e do outro lado os perigos que temos. O perigo de não estarmos sensíveis, solidários a quem passa fome. O perigo de nos deixarmos seduzir por falsos profetas. Senhor, queremos ser bem-aventurados. Repita comigo. Repita, Senhor, eu quero ser um bem-aventurado. Afasta de mim todo o perigo contra minha salvação. Nossa Senhora, hoje é quarta-feira e nós te clamamos, Mãe. Se por acaso, Mãe, na nossa vida nós estivermos nos perdendo no caminho, nos ajude. Eu falo sério, viu, gente? Uma das coisas que nós pedimos muito a Nossa Senhora é: auxilia-nos, Mãe. Ajude-nos, Mãe. Coloca-nos no caminho de teu filho Jesus. Peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Santa Mãe que nos guia, ajuda-nos. Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora, por nós todos rogai a Deus Pai, vos pedimos agora. Filhos queridos, plena quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos pedir que Deus nunca nos permita perder a fé. E se por acaso ventos fortes estão querendo apagar nossa fé, proteja nossa fé, Mãe. Proteja nossa fé. Que vivem perdidos e olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. Santa Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, nessa tarde de quarta-feira, passe por todas as casas, por todos os lares. Abençoe e santifique. Faça-nos bem-aventurados, Mãe. Bem-aventurados do Teu Filho. Santos para Teu Filho. Discípulos de Teu Filho. Missionários de Teu Filho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai e santificai Teus filhos e filhas. Abençoai a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai a água. E olha, use dessa água, beba, leve para os doentes, dê para as crianças, para o marido quando chegar, para os filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.